Panorama Agrícola para 15 de maio de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua cheia, um abraço para você. Estamos abrindo o Panorama Agrícola de 15 de maio. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: quem pergunta quer saber. Confira as atrações do Panorama Agrícola desta quinta-feira. Uma dica sobre boas práticas agrícolas. A Agronômica promove curso de gado leiteiro. 30 anos da estação de Ituporanga, pesquisas com cebola, beterraba e análise do solo. No Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre carne bovina de qualidade. E o lançamento pela Embrapa de um equipamento para ajudar o produtor de banana. Confira no Panorama Agrícola que está começando. Para participar do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 ou envie sua sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ouça este e outros programas no site da EPAGRE e no site do Governo do Estado. Dica do dia. Boas práticas podem ser aplicadas em qualquer atividade agrícola, em lavouras, na pecuária e também na fabricação de alimentos. A aplicação das boas práticas diminui o desperdício, organiza a produção, promove a responsabilidade e capacita o trabalhador rural, além do respeito às leis ambientais, com o uso de práticas conservacionistas e uma melhor qualidade das águas e da vida no campo. É hora das notícias. A Embrapa desenvolveu um equipamento que vai facilitar a vida do agricultor que trabalha com banana. É o desperfilhador por rotocompressão, lançado recentemente na Mostra de Máquinas e Inventos para a Agricultura Familiar em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Essa máquina apresenta maior eficiência na eliminação dos perfilhos da bananeira do que os equipamentos existentes atualmente, proporcionando redução de mão de obra e maior praticidade de uso. A eficiência não se dá apenas na remoção dos perfilos. O desperfilhador, por rotocompressão, também agiliza o trabalho do agricultor. A bananeira produz grande número de perfilhos ou brotos, o que proporciona uma quantidade elevada de plantas. A competição entre elas reduz a produção do bananal e a qualidade dos frutos. Para que a produção seja mantida, é necessário efetuar o desbaste. O desperfilhador por rotocompressão da Embrapa funciona apenas com a força do operador, não sendo necessária qualquer energia complementar, como baterias ou eletricidade. A inovação, segundo a Embrapa, vai aumentar a produtividade da mão de obra e dar maior eficiência no processo e também melhorar as condições de trabalho. A cultura da bananeira ocupa o segundo lugar em volume de frutas produzidas e a terceira em posição de área colhida no Brasil. O invento da Embrapa ainda não está disponível para comercialização. A Embrapa vai abrir edital para licenciar empresas interessadas em fabricar o desperfilhador por rotocompressão. O equipamento está registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e é uma novidade para a agricultura familiar. Estamos anunciando para você, agricultor, o curso de gado leiteiro que acontece hoje e amanhã no Centro de Treinamento da EPAGRE em Agronômica. Haverá conteúdo sobre análise do preço do leite e da renda na atividade, sistemas de produção, a vaca ideal, alimentação, implantação e manejo de pastagens e planejamento forrageiro. Curso de gado leiteiro, hoje e amanhã, em Agronômica. Informações pelo telefone 47 3526 3160. 47 3526 3160. Fique ligado no Panorama Regional. Carne bovina de qualidade. Há quase um ano está disponível nas gôndolas de supermercados a carne oriunda dos bois criados dos municípios da Serra Catarinense. O projeto Carne Campos das Tropas, desenvolvido pela Associação Rural de Lages, pretende expandir o número de produtos envolvidos e também o produto comercializado. O projeto, considerado piloto, começou com o objetivo de descobrir o mercado e aceitação dos consumidores. A médica veterinária Caroline Andrade Ribeiro, que é a coordenadora técnica do projeto, sempre tem comentado que o preço da carne para o consumidor é um pouco mais cara, mas se comparada com outras marcas, vê-se a diferença em termos de qualidade, onde os cortes dianteiros, considerados carnes de segunda, têm a mesma qualidade e maciez dos cortes traseiros. Os novilhos que participam do projeto Carne Campo das Tropas são abatidos com uma idade entre 16 a 18 meses, né? E são feitos através de cruzamentos, né? O critério é feito com cruzamentos aí, industriais com raças britânicas. As carnes também recebem um carimbo no frigorífico e um selo, então, no empacotamento, onde os pecuaristas, por meio de um convênio entre a Associação Rural e o Governo do Estado, através da EPAGRE, recebem também assistência técnica, então, tanto do sindicato como da EPAGRE. E nos supermercados também há um trabalho de marketing, onde as donas de casa recebem, então, né, uma cartilha ali com a melhor forma de preparar cada corte de boi. Então, é aquela preocupação, desde a produção até o consumo direto para o consumidor final. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Pai Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. Acompanhe agora aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman, sobre os 30 anos da Estação Experimental da IPAGRE em Ituporanga. Nós estaremos comemorando agora, como fizemos há 60 dias atrás, 35 anos da Estação Experimental de Caçador. Nós estamos agora comemorando 30 anos da Estação Experimental de Ituporanga. Uma estação experimental que gera anualmente ao estado de Santa Catarina e a Ituporanga e região mais de 65 milhões de reais em inovação, ou seja, em produtividade, em lucro para nossos agricultores. Hoje nós temos mais de 26 mil produtores de cebola e a estação experimental, com certeza absoluta, agora que está recebendo mais dois pesquisadores, vai estar com certeza uma presença maior na propriedade do agricultor. Mesmo agora, durante a festa da cebola, estivemos lá mostrando aos produtores de beterraba a necessidade e a cada vez mais a presença de nossos técnicos junto ao produtor rural. E não é diferente na cebola. A cebola, nós que estaremos contratando agora fitopatologista, ou seja, o agrônomo, aquele que é responsável pelo diagnóstico de pragas e doenças nas lavouras, esse engenheiro agrônomo, esse técnico estará no dia a dia junto ao produtor rural. Não diferentemente também a questão da análise de solo. O laboratório hoje da Estação Experimental de Ituporanga, ele quadruplicou a sua capacidade de resultado. Ou seja, nós temos agora uma possibilidade de um número de amostras muito grande. Então, isso é comemorando os 30 anos de sucesso e trabalho da Estação Experimental de Ituporanga em prol do desenvolvimento da agricultura, não só da região do Alto Vale, mas como da agricultura de Santa Catarina e do Brasil. Você ouviu o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman, falando sobre pesquisas com cebola, beterraba e a análise do solo, trabalhos da Estação Experimental da IPAGRE em Ituporanga. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola.